Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Number 4. This guy fell and he crumbled. Number 3. I'm not that happy. Number 2. As cinco melhores pop hits. Target Radio. Yeah, yeah, yeah. Young Money, Young Money. Nicki Minaj, Justin. Show you off tonight. I wanna show you off.

targetw.com, referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Forget Radio. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo na paz de Deus por aí, baby. Excelente segunda, 19 de novembro. Início de mais uma semana que será perfeita pra você, baby. Como sempre, curtindo a Target. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the greatest network. E acompanhamos o Pop Hits da manhã com os 5 sons mais votados no portal Targetw.com, a referência para o mundo. E na manhã de segunda, número 1 no Pop Hits, Rihanna, Diamond. Segunda colocação para Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. O posto de número 3 pertence a Bruno Mars, Locked Out of Heaven. No quarto lugar, o som de Adele, Skyfall. E o quinto som mais votado na manhã foi Beauty and the Beat, com Justin Bieber e Nicki Minaj. E pra tarde, tudo pode mudar. Participe no portal, afinal, é você que manda por aqui, baby. TargetW.com. Aproveite pra se ligar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Pop Hit do ouvinte. Tá na hora do pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã de segunda, recebe um grande beijo, Anaís Fernandes. Ela que é de Garanhuns, Pernambuco. E tá a fim de curtir Dayang com Kesha, que rola agora por aqui. O Pop Hits volta logo mais à tarde. Até já, baby. Bye, bye. I hear your heartbeat to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with someone. So while you're here in my arms, let's make the most of the night like we're gonna die young. We're gonna die young. We're gonna die young. Let's make the most of the night like we're gonna die young. Who's watching when we tearing it up, you know, that magic that we got nobody can touch, so, looking for some trouble tonight, take my hand, I'll show you the wild side, like it's the last night of our lives, we'll keep dancing till we die, I hear your heartbeat to the beat of the drums, oh what a shame that you came here with. Internacional Target Radios, referência para o mundo.